artista. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa pedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer um